ですから、その一つずつ。Entonces, hicimos algunas traducciones y procuramos en internet otras versiones de cuentos zen distintos del año pasado, para los que ya asistieron. Y en esta oportunidad me gustaría invitar para un practicante de aquí, de Florianópolis, por favor, hasta ahí viene otro Santos, otro Wilson que también va a me ayudar. Oye, por favor. Es la primera vez que hacemos estos puntos juntos, pero hay que y entonces paramos 110 años de Soto Zen en Latinoamérica, hicimos un librillo de contos aquí. Primero achamos pasar una cosa para las crianzas y por eso más no, porque son para crianzas, para outras pessoas também, mais velhas. Então depois nós fizemos 29 contos zen, um livrinho assim, muito pequeno, mas muito fundo também. Então, lamentavelmente, só temos aqui em espanhol, não? Mas tem contos zen em português, com segurança, tem o livro de Quan Sensei que também tem contos, mas nós fizemos algo muito simples, não? Uma linguagem simples, porque as palestras ou as ensinos às vezes são muito abstratos, não? Ideias não ficam muito claras. Então, às vezes é muito mais fácil contar uma história. E como falava o Taiyo-san, não? Os mitos também são muito importantes, as lendas, as tradições, as parábolas. As parábolas são mídias que usavam os antigos mestres para transmitir a sabedoria para os discípulos, não? Para as novas gerações. Então, hoje fizemos uma seleção de contos e quem de você nunca teve experiência de fazer zazen ou meditação? Nunca! Verdade? Não vale mentir, hein? Verdade? Você nunca fez meditação zazen? Nunca na vida. Só uma pessoa? Dois, três. Ok. Ótimo. Então, nós temos dojos, zen, nos templos, né, nossos países, nossas cidades. E todo o tempo acontece que vem com pessoas como vocês pela primeira vez. Então, esta história é uma história de alguém que pratica pela primeira vez. E a história é para si. O nome da história é Meditação em Macacos. Macacos? O que tem a ver macacos? Monkey Man. Em inglês, Monkey Man. Em japonês, alguns falam Zatsune, não? Essa coisa da cabeça que tem muitas coisas. Então, o homem. O homem estava interessado em aprender a meditação. Qual era de um Zendô? Zendô é um lugar onde nós praticamos a Zen. Ele bateu na porta. Vai. Então, velho professor abre a porta e o atendeu. Sim? Bom dia, senhor. Eu gostaria de aprender a fazer meditação. Como que isso é difícil, muito técnico. Eu procurei estudar o máximo, lendo livros, ouvir opiniões sobre meditação, estudei suas posturas, técnicas, etc. Estou aqui porque o senhor é considerado um grande mestre. Gostaria que o Senhor me ensinasse alguma coisa, por favor. Você quer aprender a meditação? Claro, claro, eu quero muito, muito, por favor. Ah, e já estudei muito da meditação? Sim, já estudei muito, li muitas coisas. Livros? Muitos livros, muitos vídeos no YouTube. YouTube. Ah, verdade? Tem, tem. Ah, tá, então, certo, então, vá para casa e faça exatamente isso. Sim, sim, porque... Vá casa, tranquilo, né? Tranquilo, vá para casa, volta a casa, não pense macacos. Sentar. Só não pense macacos. Volto, sente para casa. Pense. É, a mãe volta assim. Não pense macacos. Não pense macacos. É, tá. Mestre, macaco não. Não macacos. Não monkey. Não, não, não. Certeza? Certeza. Zazinho eu posso ficar. Não macacos. Não macacos. Não macacos, não macacos, não macacos. Não pense em macacos. Então, o homem volta a casa, né, com, fazendo exatamente o que o mestre diz para ele. Então, sozinho na casa, se sentando, sentado. Muito certo. Muito certo. Parecia tão fácil, tão simples, não estou certo. Mais uma vez. Sim? O senhor falou para não pensar em macaco. O que aconteceu? Eu sou péssimo macaco! Verdade? Ele está dentro da minha cabeça. Está em tudo que é lugar. Embaixo da mesa, no meu zafo, no armário, na minha xícara de chá. Tem macaco em todo lado. Eu disse para você, não pensa macacos. Não pensa macacos. Você pensa macacos? Sim, você pensa macacos? Pensa macacos? Quem não pensa macacos, como o mestre diz? Quem não pensa macacos? Não pensa? Ah, você sim. Mas quem não está pensando macacos agora? Difícil? Não pense em macaco! É? É uma armadilha, é? Então, o que fazemos? Ah, para vocês que não, nunca, né, tiveram a experiência de fazer zazen, o que fazemos então? Não pense em macaco. Tem uma história muito clássica que fica aqui no livrinho, que todo mundo já conhece, mas acho que não, vocês não. A história da xícara, né? Clássico, a história da xícara. Então, antigamente, na era Meiji, tínhamos um mestre, né, que se chamava Nanin. Então, na época Meiji, o Japão virou muito. Não? A Revolução Industrial chegou, o Ocidente, a tecnologia chegou, chegaram outras costumes, outras ideias e a filosofia chegou ao Japão. Não? Então, a criação de novas universidades. Então, o Japão tradicional acabou e chegou todo o pensamento ocidental ao Japão. Então, Nanin, que é um famoso mestre, muito famoso mestre Zen, não? Recebia muitas visitas de filósofos, estudiosos, não? Acadêmicos, e um deles foi a perguntar, não? Pesquisando o que acontece com isso do Zen. E então, é a história da xícara. No Japão, a primeira coisa que você, quando você chega a uma casa da família japonesa, vocês sabem a primeira coisa que acontece? É? Isso, o chá. Quando você vai visitar uma família japonesa, a primeira coisa, sauna, xícara de chá. Você vai a visitar um advogado, então o escritório, a primeira coisa, chá. Então, é uma cortesia, um protocolo, né? Primeira coisa, chá. Então, aqui vem, Então vai se sentar, então é o filósofo quer perguntar, mestre Nanin, o que que quer perguntar? Como tirar os macacos de dentro da minha cabeça? Mas vamos tomar chá. Ok. Então, o mestre enche com chá, enche, continua. Mestre, está cheio! Sua cabeça também está cheia. Tem que esvaziar sua cabeça de preconceitos, julgamentos, senão nunca vai adiantar. Essa é uma típica, não? Típico acontecendo. O que temos que fazer com a cabeça? Vocês que vão fazer, talvez, fazer. Então, o que temos que fazer? Vamos fazer uma coisa juntos. A ver, mãos, abriu as mãos. Ok. As duas mãos, então, agora as palmas das mãos para o céu. O céu. O que tem nas mãos? O que tem nas mãos? Paz. Paz. O que mais? O que tem nas mãos? Ar. Ok. E se você tem as mãos abertas, o que pode receber? What can we put in your hand? Nothing? O que podemos receber agora? Tudo. Sim. Ok, o que mais? Energia. Ok. Então, isso é uma coisa. Não tem que abrir as mãos para poder receber. Não? Sim. Simples, né? Se você tem a mão fechada, se você tem a mão fechada, não pode receber coisa nenhuma. Ok. O que é mais fácil? Abrir a mão ou abrir a cabeça? Abre a cabeça. Abre a cabeça para mim. Head, hand or your mind? Hello? Ok. So this is quanto típico Zen. Abrir, esvaziar a xícara, esvaziar a cabeça, né? Fácil? Não é fácil. Por isso, prática. É prática. Ok, então, outra história, né? Temos a história de a Bula e o Zen. Então, dou para ele. Por que a bola roda? Por que a bola roda? Por quê? Por que a bola roda? Why the ball rolls? Tem um microfone aí. Vocês também fazem parte disso. No sharp corners. Sorry? No sharp corners. No sharp corners. Não tem... Como falar em português? Ângulo. Cantos. Não. Não tem cantos. Não tem arestas. Não tem arestas. Não tem... Quantas arestas tem na sua cabeça? Preconceito, julgamento. Tem que fazer, tem que dizer. Não? A bola é livre. Pode rolar em qualquer direção. Sinto que... Sim, mais uma história. Mais uma história. Então, este praticante, que ainda está com os macacos lá, praticou na casa e voltou, mas não muito contente. Mestre, minha prática de meditação é horrível. Eu fico lá e me distraio. Minhas pernas doem muito, minhas costas ficam ardendo. E eu constantemente me pego dormindo no zafo. É simplesmente horrível, mestre. Os macacos já se foram. Ainda bem. Isso passará. Vai para cima. Então você foi embora, o homem, não? E tentou mais uma vez de praticar. Ele praticou na casa, praticou, deixou os macacos, mas Desgente voltou ao Zen. Mestre! Minha prática é maravilhosa! Ah, verdade? Linda! Os macacos se foram, minhas pernas não dão mais, abri as costas! Me sinto mais jovem, flexível, um homem novo. Minha cabeça não tem nada. Minha esposa manda lavar a louça. Ai, não vou eu. Contente. Sem problema nenhum. Sem problema? Obrigado, mestre. Sem problema? Sem problema. Ah, isso também passará. Por isso, não? Acho que ainda não fazemos... Fazer desenho ou prática, não tem que se preocupar. Cada dia é distinto. É? E a impermanência, cada dia é distinto. É? Hoje tem chuva, amanhã tem mais quente, tem sol. A prática é igual. Não tem um dia igual ao outro. Não tem uma prática igual à outra. As pessoas somos diferentes. Amém. A experiência, a saúde. Então, a prática é própria de cada um. Não dá para comparar. Ah, ele está fazendo bem Zazen. Não, ele está fazendo mal. Não. Não tem nem bem nem mal Zazen. Só tem a prática. E distinta é diferente para cada um de nós. Isso também passa. Então, vamos na seguinte história. Seguinte, sim. É, 7:30. Bem, vamos por aqui. Essa é uma típica história. É, aqui os números são distintos da versão em espanhol. Essa é uma história típica. Vasodoitsu, um famoso, muito famoso mestre Zen chinês. Vasodoitsu. E seu mestre era o mais famoso, Rangaku Eijo. Isso é uma história muito famosa que fala que o mestre e o discípulo moram e praticam juntos num mosteiro. Antigamente, o tradicional é que os mestres e os noviços, os monges, tudo praticam juntos na comunidade. Então, moram juntos, comem juntos, praticam juntos. Então, Nangaku e Eijo estavam aí no mosteiro e olhava a seu discípulo, Vaso, que estava fazendo o sacerdote. Amanhã, voltava à tarde, estava fazendo o sacerdote. Voltava à noite, estava fazendo o sacerdote. Dia seguinte, ainda está sendo fazendo. Oi, Vaso. Ai. E você? Por que está fazendo essa cena? Para me tornar meu mundo, mestre. Tá. Mestre ficou louco. Mestre? Ai, oi. O que você está fazendo nesse tijolo? Estou polindo tijolo para fazer espelho. Polindo tijolo para fazer espelho? Sim. Isso nunca vai ser um espelho, mestre. Por quê? Mais fácil fazer espelho que você tomar segura. De novo, me dá o tijolo, vou fazer espelho. Típico conto zero. Para que fazem zazen? Ok, vocês ainda não têm experiência. Por que fazem zazen? Ok. E tu na Argentina, para que vocês fazem? Para melhorar. And you in the States, why do you practice? Just a simple answer. No practice? I cannot, no, I cannot not. You cannot not practice. Ella no puede no practicar. Ok? Ahí, ¿por qué practican ahí zazen? Los que no levantan la mano. ¿Por qué practican zazen? Calmar la mente. Sí, está bom. Ok. Está bom, cada um de nós tem um motivo, não, para praticar zazen. Ótimo. Mas agora vou trocar a pergunta. A pergunta, né? Para calmar a mente, porque because you can not practice, não? Para calmar a mente, porque because meu mestre disse para mim tem muitos motivos, mas alguns dos motivos, né? Vou mudar a pergunta. Quem de vocês não tem problemas? Ok, todos temos algum problema, né? Todos temos. Quem de nós tem um problema mais uma vez e repete esse problema, repete e mais uma vez o mesmo problema acontece, mas... Ah, não fico sozinho, obrigado. Ok, então a resposta de Nanga hoje. Basta, vem aqui, meu discípulo. Vem aqui, meu discípulo. Deixa de show. Vai sobrar pra mim, né? Você aqui tem um carro. Ai, mestre. Você aqui tem um carro. Grande carro com rodas. E aqui tem um boi. Aqui tem um boi. Puxando do carro. Mas carro imóvel. Carro não avança, não adianta. A quem, para que o carro se mover, a quem tem que bater? Ao carro ou ao boi? A quem tem que bater? Ao boi. Que eu saco no boi. Ok, isso foi a resposta, né, do mestre. Não tem que bater o carro, tem que bater o boi. Então, as pessoas com a mão assim, que repetem o mesmo problema, e mais uma vez, e mais uma vez. Temos que bater o boi. Seguinte, mas sente melhor, né? Mais um ponto. Ah, esta também é uma história típica na China. Na China, tínhamos, na China, na época tão, não? Tínhamos os reinos de guerreiros, não? Reinos combatientes, não? Era de los reinos combatientes, entonces tenía muchas guerras. Y entonces un rey, ¿no?, tenía alianza con otro para invadir los vecinos y después traicionaba, y así, todo el tiempo en la guerra. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? Mucho sufrimiento, mucha muerte, ¿no?, pobreza, robos, injusticia, mucho sufrimiento. E em um exército de uns dos reis, não, tinha um médico. E o médico, não, todo o tempo ajudava, não, nas batalhas, todo o tempo ajudava para curar os soldados, não, feridos na batalha. E então, este médico tenía angustia de ver las atrocidades de la guerra y el fato de que su función como médico parecía inútil, pues siempre cuidaba un soldado, este voltaba a la guerra, eventualmente moría. Fez con que él pensase. Si el destino de todas las personas es morir, ¿por qué yo debo buscar salvar vidas? Se as vidas que eu salvo voltam lá para a guerra para buscarem a morte de novo, tem alguma coisa errada nisso. Então, sem conseguir encontrar uma resposta, o médico abandonou sua profissão. E que foi às montanhas a procurar um sábio mestre Zen. Então, ele foi à montanha, chegou ao mosteiro desse mestre, e mestre Zen disse para ele para se sentar. E praticou muito tempo, praticou lanças Zen, outras tarefas do mosteiro. E depois de meses de praticar lá, finalmente compreendeu seu dilema, afastou-se do seu retiro e voltou à cidade. Quando lá chegou, um amigo se cumprimentou pela sua volta. Oh, tudo bem? Como foi o mosteiro? Ah, foi maravilhoso. Descobri uma coisa. Ah, que bom, que felicidade de vê-lo de volta. Que bom. Então você encontrou a resposta à dúvida. Foi custoso, mas eu cheguei nessa conclusão. Descobri que durante todo esse tempo eu estava fazendo a pergunta errada. Não sou médico porque busco salvar vidas. Sou médico porque a vida merece ser perpetuada. E isso sim é possível. A vida deve continuar. O médico não salva a vida de outra pessoa, ele apenas ajuda a perpetuar o grande ciclo do universo. Isso é o tal, e cada um ser deve buscar em si a cura, pois a vida de cada um ser, olha para o seu lado esquerdo, olha para o seu lado direito. Isso não está no papel. Entendi agora. Tem um ser aí. Tem uma pessoa. E essa vida, e a vida de cada ser, é que mantém o tal vivo. É que mantém a vida viva. E isso sim é maravilhoso. Então, o que tinha que fazer o médico? Perpetuar, sim. No trabalho, o que você que tem que fazer? Quando come, o que tem que fazer? Comer. Nutrir-se. Quando você está, quando está lendo um livro, o que tem que fazer? Ler. Quando você lê, lê. Quando você come, come. Quando você trabalha no médico, trabalha no médico. Todos têm a liberdade, não, de mudar coisas. Mas, quando temos que fazer algo, o que temos que fazer? Em cada, a cada momento, cada dia. Nós decidimos o que fazemos cada dia. Nós temos a responsabilidade do que fazemos ou deixamos de fazer. Nós temos a responsabilidade. Às vezes eu não posso dar conta da responsabilidade, às vezes não. Mas é bom, não? Ter esse momento para refletir, não? Como às vezes um médico, não? Que tem que se afastar voltar. Siguiente. Sí. Entonces, siguiente historia. También es, esta es una historia que, un conto que está en muchas culturas, en muchas tradiciones. No budismo también, en la China también. Entonces, fala da natureza. Fala da natureza. Dois monges estavam lavando suas tigelas no rio. Lavando na tigela, no rio. Quando perceberam um escorpião que estava se afogando. Lá. Aquele escorpião. E que vai fazer? Ei! Vou tirar o escorpião. Ele está se afogando. Ah, é curioso. Pegou o escorpião e colocou na margem, mas foi picado. Ah, eu falei isso, é perigoso. Vá, lava a sua tigela, acaba com a lavagem. Então, mais uma vez, o escorpião caiu à água de novo. Então, o outro monge pegou mais outra vez, hein? E deixa na margem. E foi picado novamente. Então, outro monge perguntou: amigo, ei, por que você continua a salvar o escorpião quando você conhece a natureza e agir com agressividade? Ele vai picando sempre. Então, o monge replicou: qual é a natureza do escorpião? Qual é a natureza do escorpião? E a natureza aqui é bem longe. Qual é a natureza do escorpião? Qual é a natureza do monge? Salvar. Salvar? Ah, pega o monge. Pega o escorpião. O quê? Com a tigela. Por isso que ele é hoje que eu sou só um novinho. Ok, natureza. Vocês concordam com a história da natureza dos escorpiões? A natureza? Todo mundo concorda? Quem não concorda? Não? Quem não concorda? Aqui é uma história muito, muito simpática, não? Muito engraçada. É, na semana passada, eu tive que ir ao Hospital Pinheiro, em Buenos Aires. O Hospital Pinheiro é um hospital público, então eu tinha que fazer uma análise para mim. Então, o Hospital Pinheiro fica no bairro de Flores, muito perto da favela 1114. Favela 1114 é a mais perigosa de Buenos Aires. É, tem muitos traficantes, narcotráfico, droga, muito roubo. Muito pobre, não? Muitos imigrantes lá. E favela, uma favela tão pobre que nem nome tem. Não tem nome. Um santo, João, santo. Não, nem nome. Só nome é favela 1114. E muito perigoso. Então, o Hospital Pinheiro fica muito perto. Então, uma médica falou para mim, não, porque nós recebemos aqui muitos criminosos. A polícia, não, traz os criminosos para curar eles. Mas, anteontem, não, chegou... Como fala? Não sei o quê. Como? Motoqueiro. Motoqueiro. Chegam dos motoqueiros, não? Motoqueiro com uma ferida de bala. Ferida de bala. Então, um dos motoqueiros ameaçou-nos, os médicos na guarda no serviço, para atendê-lo. Não vai ligar a polícia. Não vai ligar a polícia. Não, tranquilo, deixa a pistola, não se pode curar. Então, a médica, não, curou, sacou, pegou a bala, costurou. Né? Então, Bueno, ahora voy a dar una ventaja. No, no, no, eso fue en vuelo, porque ya parecía estaba procurando eso. Tres días después, ¿no? La médica fue a supermercado, entonces supermercado chinés. Entonces está comprando en el supermercado, llega un motoquero. Arriba las manos, todo el dinero. Entonces el motoquero vaya, pega dinero, ¿no? Funcionario chinés, ¿no? Pega todo el dinero de caja. Y vos también, el celular, todo bolsa, todo para mí. Pero eso es la médica que curé vos en un hospital. Oye, doctora, vos tenés el jeito, yo tengo el mío. Dame el mío para mí. No, es verdad, aconteció, la médica paró para mí. Você tem seu trabalho, eu tenho o meu trabalho. Então, o que vão fazer vocês na posição da médica, né? Vão costurar e curar e não ligar a polícia? Ou vocês moram na favela 1114, têm que dar de comer seus filhos? O que vão fazer? Rapaz de 16 anos, pai de 2 filhos. O que vão fazer? Vai sair, procurar comida, dinheiro para os filhos? Então, o que vão fazer? Não sei. Zé não tem resposta para vocês. Mas tem a responsabilidade. Porque o ensino diz, é a responsabilidade. Dia a dia, momento a momento. Esse é o mesmo encontro, é a minha história da vida. Sensei, posso contar um? Ai. Quem conhece Edson Arantes do Nascimento? Edson Arantes do Nascimento estava andando com seu carrão no Rio de Janeiro e foi cercado seu carro, teve um engarrafamento e cercaram seu carro. E bateram no vidro e botaram a pistola na cabeça dele, levaram documento, levaram relógio, celular, tudo, só não levaram o carro porque estava no engarrafamento. E aí o Edson gritou: cara, não vai fazer isso comigo! Eu sou o Pelé! Fiz mil gols! Ah, se eu não esquece, então, autógrafo aqui. Verdade, essa foi a história verdadeira que o Pelé contou na televisão. Isso está fazendo mais de 10 anos. É Pelé, mas é cliente. Então, para encerrar, né? Para fechar. Então, lembra as que nunca fizeram zazen ou não conhecem do budismo, né? Aqui todo mundo faz o seguinte. Então, os que nunca fizeram, né? Cachorro. Em japonês, falamos cachorro. Em japonês, falamos cachorro. As duas mãos juntas. E por que as duas mãos juntas? E por isso, porque tem alguns que são mais gordos. Mais gordinhos. Fofinhas. Fofinhos. Alguns que são mais fraquinhos. Alguns que são mais altos. Alguns que são no meio. Alguns que são na ponta. Alguns que são de esquerda, outros de direita, né? Mas neste momento tudo juntos, né? Não tem diferenças, tudo juntos, e fazemos gajo. Muito obrigado.